国际广播电台。 Aqui a Rádio Internacional da China. Aqui a Rádio Internacional da China. Acho que a China é exótica e miserável? Então ouça a Rádio Internacional da China. Saiba tudo do país que mais cresce no mundo. http://rti.cn